Uma noite esse dia chega, um dia essa cela abre. O que desassossega será o que já não cabe. Surpresas são só presas suspensas no pensamento. E tudo que a gente pensa afasta esse tormento. Quem sabe nas turbulências eu ache as ferramentas que na intercorrência seja o que me sustenta. Enquanto meu peito pulsa e a pulsação aumenta, a vida anda depressa e a hora parece lenta. Mesmo longe do topo, vi que já cheguei no alto. No passo ainda topo, vou sem precisar do salto. Nasci pra ser livre, ave de céu aberto. Rios que correm pros mares, areias do deserto. Fragmentos de uma história contada, suor e sangue, batalhas e glórias. Pra mim e pra minha gangue, um passo na caminhada. Com a mente sempre alerta, corpo fechado, estrada aberta. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida, na corrida, na corrida, na corrida, na corrida, na corrida. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida, na corrida, na corrida, na corrida. Tá ligado, véi, o papo aqui é diferente. Aqui me sinto mais forte, menos o que esperam. A sorte não abateu os receios que vieram. O ar parece mais puro, mais limpo, um tanto mais leve. Eu sigo nessa labuta, na luta com quem se atreve a me dizer que eu não posso dar asas pra esperança. O vento que me move é o peso na balança. Impossível não achar possível. Persistente igual o fogo, eu fiz o jogo mudar de nível. Poeta nas linhas tortas, na meta abrindo portas. Tentando escapar de celas, janelas de ideias mortas. Sou vida através da métrica, disparando dizeres. Imaginando o que vem pra mim e pra outros seres. Referência vem de dentro e enaltece o ato. Dispenso está bem na fita, eu vim pra mostrar o fato. Mestre nessa jornada que muitos reconheceram. Na guerra escolhi palavras e elas me elegeram. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida, corrida, corrida, corrida, corrida, corrida, corrida, corrida. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida, corrida, corrida, corrida. Tá ligado, véi, o papo aqui é diferente. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida, recorrida. É impossível não achar possível. Todo dia na corrida.